789, autorizado, Paz 3 via Taxi Kilo, apita o balizador, previsto a 5 Lima. Paz 3 Kilo, sem problema, Azul 2789. Para o Taxi SAT 3487, POB02, autonomia de 0254, alternado Salvador. Autorizado, ali é MC, 355. O AXA 8427 está autorizado táxi em frente via pátio 3, pátio principal e Índia, no ponto 0-1-0-18-9-5 a torre. Autorizado táxi via pátio principal Índia, ponto 0-10, torre 18-9-5. Bom dia. Boa. Só o tráfego de Salvador, hoje na minha 3-4 para Petrovista, projeção. 3-4, sente. Autorizado Petrolina, nível 340, via Pêsulo 20 até o destino, decola da 10, a saída inicialmente é Borba e após DCT, Nenim, após Borba direto Nenim, a decolagem da 10, controle 120.8. E o transponder 5014. Opção 6314, mantendo o nível 340-3172. Bola da 10, saída Borba. Nós bola direto do Eli. 208, controle 5014, transponder. Correto, 6314. Chame o Shibeck e acionamento. Camará 6314. 4118, chame o centro Recife na frequência 128.8, eterna 126.0. 128.60, boa tarde, 4118. Controle, passa para o Jota Romeu, decolação. Boa tarde, Jota Romeu, corredor externo, meu pai, reporte no lugar da Estrada Barra. Jota Romeu. Romeu 8, só ajuste altímetro 10, no 4, reposta em ponto espera da papá. Ajuste altímetro 10, no 4. Romeu, autoridade direto destino, subida para nível 125. Boa tarde, número 5, muito obrigado, patrão. 7, reporte alinhado e pronto. Toma toca, a toca, a toca. Gente, está autorizado com fins, 360 nível, via Upezulu 10 até Tubave, Upezulu no meio até Cosmo, segue conforme o plano, decola da 10, saída da El, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5017. Com fins autorizados, 360 nível, Upezulu 10 Tubave, Upezulu no meio Cosmo. Decola da 10 com... Na saída da El, transição Motiva, 1208 é o controle de Salvador, 5017, vou transponder, são 3835. Ah, 3835, correto, chama o pushback e acionamento. São 3835. Solo Salvador, voo 620, está no gate 7, sente da informação Tango, autorização de tráfego para Recife. Volo 620, sente, está autorizado Recife. Nível 370, via Upezulu 17, até destino, decola da 10, saída Puca, transição Caju, controle 120.8 e o transponder 5026. Trabalhar em decolagem, subir a saída da E para nível 360. 360, possibilidade lenda. Autorizado lenda, você não é 365. Lenda autorizado, né, 365. Ajuda essa fofoca, Capitão, mais que breve, uniforme com prêmio. Passe breve, uniforme. Atualizado seguido para o nível 050 na prova de Mari. SN código 0225. Pode ser Salvador 10114. Takeoff from runway 17 via seashore line, south seashore line. Departure frequency 120.8, tower 118.95, and scope 0165. A Papa Paz de Lieto, Papa Fox, controle. Papa Fox, eu sei. Salvador, boa. Frequência livre. Abatão, o Silvio Romeu Oscar, número 10, corredora Serra, reporte através de parada baixa. Salvador, boa tarde, essa carga 8487, passando 3000 na Puca Caju. A carga 8487, contato radar do colégio Subavia, seu da PUCA para nível 350. Via PUCA por 350, a carga 8487. O Romeu Oscar, autorizado direto de China, 2500 pés. Sabatango Romeu Zulu Whisky, 65 milhas de nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame e controle Aracaju na frequência 120.3. Mais de Lua, Papa Fox, controle. Doni Vono, 732. Vono, 732, prossiga. Possibilidade coreana, prog Mótico, no Vono, 732, com o centro. Começar por 0, Controle, Orsa, cargo 8487. Por gentileza, a possibilidade de coordenar com o Armos Caju? Cargo 38, chame sempre o Recife na frequência 128.8, terra 126.0. 228.260, bom, 1937, obrigado. Alça cargo 8487, autorizado pelo Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, grato, eu acho que é cargo 8487. Salvador, boa tarde, 269-08, passando. 269-08, ação de identificação, gostaria de chegar a mar para nível 060 e ajuste na 094. Prossegue descendo via Mari até o 060, né, Lavrô? Papai Romeu Oscar, Mike Delta, taxi? Report for taxi, Oscar Mike Delta, confirm taxes on board. Alternating juice. 02, thank you, Oscar Mike Delta, report for taxi. Alternating Salvador. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. 3835, posição 2, 2 pega, 3835, autorizado, portão 8, chama o táxi, eu vou iniciar com a aeronave da Gol aí no 07. Mantenha sua separação com o tráfego. Acesso do colega, autorizado, chama o táxi, 3035. Rapaz, de volta para Romeu, quanto para o seu para a do 8487, chama Centro Recife na frequência 12.85, aterna 12.5.45. Ah, poderia falar apenas a secundária por 8487? 12.5.45. Lá, secar 8487, 12.685, 12.545, excelente tarde. Canal 355, chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. Alô, Mike Bravo Uniforme, confirme o procedimento direto, tá? Eu não entendi o que confirme o procedimento direto, Zé. Ah, é o ônibus do Rio, da... da novela. E a Duna da presente? É que virou o uniforme, mas eu já vi ainda presente. Duna, grave. Gol 620, táxi via Pátio, Índia, ponto espera da 1018, 95 a torre. Oxinem 314, ciência, está autorizado o táxi à direita, ponto de espera da 1018-95, a torre. 118, nós estamos autorizando o táxi à primeira direita, 6314. Guarulhos, 1965 a bordo. 3835, ciente, autorizado o táxi, via Pátio, Índia, ponto de espera da 102895, a torre. Autorizado via Pátio, Índia, ponto de espera da 102895, a torre, 3835. Batalha, Mike Bravo Uniforme, 242 no peito, autorizado o final do procedimento em 12 da pista na 0, reposta para a Fumaduna. 12 mil a passar a dona, o Bravo Uniforme. Bom, 9 no 8, eu confirmo a estrada. Tá com com 230. Introduza para 2909, azul 698. 2109. Na 998, desce para 4010, registro na 014. 4010, na 014. Boa tarde, querido amigo, estou lá assistindo 0, vento 110 graus, eu não sei o que nós, autorizada a linha de roda para a 10, 63, no Oscar Mike Delta, report your host, short taxiway, Oscar. Lúcio Nosca, apenas um tráfego decolado de Sierra da Tolima Oscar, está mantendo no 1510, mas está em contato com o controle Salvador, que está feliz da presença. Vamos lá. Viu, vai estabilizar no MDVU, o Botafogo Mike Bravo Uniform. Botafogo Mike Bravo Uniform, completo sinal de procedimento, semicorre na frequência 198-295. 295, Bravo Uniforme. Boa tarde, o Botafogo Mike Bravo Uniforme. Botafogo Mike Bravo Uniforme, boa tarde, prossiga, torre. Está estabilizado no sinal procedimento do Zulu. A intenção é alta, o externo cancela a base pela direita para a curva 97. Então, Botafogo Mike Bravo Uniforme, reporte para cancelamento das regras de voo. Veto para check no 00 graus 149, o ajuste altímetro no 014. Pronto, cancela pra gente, Bravo Uniforme. Sim, Botafogo Mike Bravo Uniforme, plano instrumento cancelado agora ao 1830, curva esquerda com base pela direita da 17, aguardando autorização para girar base. Vai ser o número 2 para... Pô, temos um tráfego ali na, no ponto externo para decolagem. Positivo. É, passou externo com agora a proa da base da 17 pela direita. Reportará aguardando autorização. Segundo 620, prisão da linha, batente pelo zero. Ali mantém a 1-0, bom 6-2-3. 6-3-1-4, decola 2-2-9, controle transfério no 2-0-8. 2-0-8, 6-2, 6-3-1-4. Papa Romeo, Oscar Mike Delta, clear line up, and take off runway 17, wind 110 degrees, 14 knots. Sai da borda para 340, 6-3-1-4. Então 3835 mantém o ponto de carga 1-0. Mantém o ponto de carga 3835. Papatango Mike Bravo Uniforme, permaneça na perna do vento da combate pela direita 1-7, com autorização para girar a base. Ok, vou olhar do vento, combate pela direita 1-7, graças. Aguardando para girar a base, o Mike Bravo Uniforme. Vou aqui, vou aguardar para girar a base. O Papatão Mike Bravo de forma autorizado desse para 1 no meu pés. Autorizado 1 no meu pés, Bravo de forma, mantendo a prova. Tango Mike Bravo uniforme, autorizado final da 1-7, aguardando autorização para pouso. Ali no final da 1-7, aguardando autorização, Bravo de forma. 69, autorizado Guarulhos, 360 nível. E eu fiz o Lu 1-0 até Taubaté. A decolagem é da 1-0. Saída da El Transição Mótiva. Controle 1-2-0 da Cima 8. E o Transponder 5041. Autorizado Delta 360 Guarulhos, empresa do Volta 110, Central Bacê. Da El Monte para transição, 308 controle, 5041 11 correto, chama para o push back acionamento, 1969. Para 1969. Contact over to departure 120.8. 120.8, copy. Final da mensagem, encontrei uma chave de checado, Bravo Uniforme. Patango Mike, Bravo Uniforme, trato confiscado, autorizado pouso, pistão 7, vento 1 no 0 grau 022. 1 no 7, Bravo Uniforme. Volume 20 decolado 32, controle Salvador, na frequência 1208. 208, boa. Cuidado, você passa com o controle. Informação. Controle Salvador, boa tarde. Eu vou 620, passa 1600 na Boca Jamo. Sul 1620, contato radar na decolagem, supervista da PUCA para nível 370. Via PUCA 370, vamos 620. Controle 8-6210, número 6, então, 70, boa. Cena 6210, autorizado lá na proa de Itapa, presente, emissora para nível 050, ajuste na 04. Itapa 050, 10 na parte. Estabilizado, Azul 692. Azul 69-18, chame o na frequência 118, decimal 95. 895-692, boa. Ei, Salvador, boa tarde, Azul 692. Azul 69-18, boa tarde, continue a aproximação, aguardar uma autorização para pouso. Ajuste o altímetro na 04. Na sua escuta, 692. Batango Mike, Bravo Uniforme, para sempre a Popate. Sam, Fantasia City, Direct Manatee. Ok, Direct Manatee, Oscar Mike, down to 1000 feet. Batango de Salvador, boa tarde, eu sou Romeu, Romeu Gol. Salvador, Rádio 4206. Tente livre voo azul, na 10692. Azul 4206, sem identificação, vou na proa de Itape, descendo para o nível 060, ajuste na 014. Itape 060 com Rio 14, Azul 4206. Romeu, Romeu, Romeu, Gol, sem identificação, autorizado voar na proa de Itape, passar na proa de Mari, reporte 1022. Romeu, Romeu, Gol, que autorizado a porta 520 para prosseguir. Informação, Romeu, Romeu, Gol, que autorizado a porta 520 para prosseguir. 0060, pessoa da El. 0035, aguarde. Romeu, Romeu, Gol, que mantém a prioridade de Mari, em descida para o nível 060, ajuste na 04. 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060,

Meu nome é 3-0, vou esperar a Vita 3-6-6 da presente. 3-6-6 da presente. No solo ao 3-6, universo semicontrole, fala na frequência 1-2-1-19. 2-1-9, boa tarde, 9-2. Boa tarde. Reposta, sequência do livro de apresente, reposta eterna no sobrevoo em São Paulo. Solo, boa tarde, azul 69-2. Boa tarde, azul 6918, autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, está livre ingresso 3, 6-9-2. 1-2-6-8, é secundária. 1-2-5, decimal 4-5. Obrigado. Uma 620, também contra Recife na sequência 126, decimal 85, a terra 125, decimal 45. Vai chamar agora a Recife 126, alternando 12545, bom, 620, boa. Do 1869, após a posição ponto, vou estar a Vita 368 para evitar a área restrita, do operador. Após ponto, boa terra, Vita 368, bom, 869. Papatango, Chiquilo Zulu, prossiga para os corredores, do nome 510, hoje em Salvador, 1-0-1-4, reposta ingressão no corredor interlado. Chiquilo Zulu, 57, aborda. 4-5, stand by clearance, e o Galeão. Stand by. Para o táxi, gol 1-1-6-8. 1-1-6-9, perdão. 1-8-4, aborda, 4:20, Galeão, alternado. Chegou no 1-1-6-9, autorizado o táxi à direita, no ponto de espera da 1-0-18-9-5 a torre. Gente, à direita, 1-18-9-5 a torre, gol 1-1-6-9. É 8-6-9, o cumprimento de cada? 2-4-0-9. Introduzido para 2-1-0-9, gol 1-8-6-9. 2-10-9-1-8-6-9. Level 340 via Upper November 857 until Mosul. Departure from runway 10, right turn, dial departure, and then flight to Leda after dial, and then direct Iromi to interceptor way Upper November 857. Departure frequency 120.8, Coke Road 5043. We are clear to Galeão International flight level 340 via Upper November 857 and then Mosul transition. Departure runway 10, right turn, dial, and then direct to Leda and then Irumi. And then intercept Upper November 857. Departure control frequency 120.8, calling 5043, 3145. 3145, ready back collect, departure push back and start up. Correct. Recife 1251, antena 12835, 3835, boa. para o Kilo Zulu, autorizado? English Kilo Zulu, autorizado. Graça. 0070, para que tenha descido o Romeu Mendonça? 441, chame o controle de celular, dona, presença 208, decimal 8. 208, boa tarde. Já precisa para 4010, existe na 0104. 4010, 0104, mais 20 gols. Livre o procedimento para azul 4206. Azul 4206, negativo, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A020, o limite radial 280 Salvador. Para o A020, limitado pela 280, confirma? Sim. Azul 4206, reduza para 2109. 210, para 206. Salvador, boa tarde. 11:69 da Gol. Sou o número 69, contatada a Nicolás, de Supervisor Cedro para nível 360. 360, vou no 169. Azul 4206, desce para nível 050, reatualização. 1869, está autorizado início do procedimento? Estou 1869, 25006, autorizado o procedimento. Autorizado, 1869. Sou 366, estabilizado, 1662, vamos lá. 1620, estamos na frequência, 1895. 295, boa. Na 3190, sua identificação, desta vez chegada maior para o nível 050, ajuste na 0-4. Autorizaria a direto Duna para o Romeu Meu Golfo? Para o Romeu Golfo, autorizaria direto Duna, induzida para o Duna, 2000, confirma? O meu gol está sempre número 4 na aproximação. Ah, sim, Matheus. O meu gol está sempre. Seu campo ali, seu quilo de lugar. Seu Zulu chama o torre, o nome 8, 8, 9, 5. 8, 9, 5, grato. Azul 4206, agora a 19 milhas, pode. Salvador, acima da navegação, aproxima da 366. 366, azul 4206. Tá, de torre. Tá, um minuto da bichada. Gente, o Abatango e Sigilos Lu informam, temos duas aeronaves para pouso na pista 10, a pista principal. Passa 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Sim, Matheus. Pode então ir mais à frente e executar o 360 ali sobre a R-Máquina? Ativo, 360 da presente, repórter interceptando e visual com bug da Gol na final da pista 10. Sim, Matheus. Vai iniciar o 360 na presente, pode usar o MiG-1 para mim? Ativo, autorizado no 1000 pés, repórter visual com bug da Gol na final da pista 10. o Kilo Zulu vai passar. Papatango e Kilo Zulu após o pouso, prossegue para qual parte? Tá para 2. Preciso Quebec, preciso ver corredores, hoje estava durando a 064, assine código 0224. Tango Whisky Kilos Lutas, me dá um terceiro prato se aproximando agora para a Duma. Autorizado a final do ano 7. Vou tentar encaixar o senhor entre os dois tráficos, mas não tem nada ainda certo, porque o mesmo já está vindo com bastante velocidade. Autorizado a final do ano 7, aguardando a autorização para pouso. Graças, pelo voo agilizando. Tem a tração vista ali na minha posição de 12 horas agora, o Whisky Kilo Zulu. Você está visual com o Embraer da Azul? Número 2, Guadanapa. O Whisky Kilo Zulu está visual com o Embraer da Azul? Acho que ele ainda não é Embraer não. Sim, se autorizado a final da 17 e redução, se possível, Whisky Kilo Zulu. Kilo Zulu. Chegou 1869, final, baixar aprovado. 1869, abate está livre, já tinha metrô no 04. Aguardando. O Whisky Kilo Zulu visual com bug na Gol, agora na final da pista no 0, já passou no marcador? É esse mesmo, tá? Sim, então autorizado o sinal da 97, enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo. Afirma, enquadrar como número 2 do Whisky Kilo Zulu, prosseguindo para o 97. Chileme é 210, no solo 48, ligado, sendo controle solo na frequência no 2 e no decimal 9. 1869, para informação, tráfego à sua esquerda. Um asa fixa a 1.000 pés, ciente do seu tráfego. Continue a aproximação, aguardando pistola 0, 28 livre. Aguardando o gol 1869. 35. Boa tarde. Estabilizado azul 4206. Azul 4206, se me torna, você tem 1.8, decimal 95. 18.900, 4206. Capão, Vitorino de Gilberto, precisa ver corredores na 1510, hoje em Salvador na 094, reposta ingressar no corredor intervalo. No 04. Guardando, azul 4206. Eu vou dar uma bastante boa. Eu vou sair em direção branca. Eu vou passar aqui uma que a gente vai ficar e vai ser contato pela direita para a coisa. O meu gol suficiente, mantém procedimento, reporta a Duna. Reporta a Duna. O meu gol está autorizado a se separar 2 mil pés. É 2 mil, o meu gol. Nível 7, que no gol. V145 request taxi, we have 173 on board, 3 hours 44 minutes, and our alternate airport is Campinas. Entry 145, clear taxi via Avon 1, taxi India, holding point runway 10, contact the tower, 118, decimal 95. Avon 1, then India, holding point tower 118.95, turn 3145, bye bye. Acione o código 0157, prossiga via corredores, 1510, Polícia Salvador, 0114. Atenção, será que o pessoal de 2 horas, 4 milhas, é um Bravo November 2 Papá, mantendo 1510. 4206, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, Ventura 00, Bravo, 1129. Tempo 2, autorizado pouso, 4206. Ah, isso. 4 autorizado, 6210, obrigado. Gol, sistema torre, 1-9, do sinal 95. 2895, Romeu Gol. É o Romeu, Romeu Gol. Papá, Romeu, Romeu, Romeu Gol, boa tarde para você. Romeu, Romeu Gol, faço turno, senhorita. É uma missão trem, solicita uma base pela direita para a posição 17 da presente, modificando. Gente, o Papá, Romeu, Romeu, Romeu Gol, plano de instrumento cancelado agora, 1-0, 1-8-5-3. Curva esquerda com uma, autorizada uma base curta, aguardando autorização para pouso. Romeu, Romeu Golfo, após o pouso prossegue para o passe da base. Aero está, senhorita. Ciente. Do a sound of the destination, 3145, holding point 1810, ready for takeoff. 3145, maintain holding point. Maintain holding point 1810, 3145. Coleta Fox, serviço para número 2, pouso na pista 17. O Flávio está seguindo o teste anteriormente informado, que está mantendo 1-0 dos anos. Romeu, Romeu, Romeu Golfo, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 7, vento 1-1-0 graus, 1-3-2. Romeu, Romeu Golfo, livre pouso do 7, por favor. Tranquilão, 45, line up and wait 1-1-0. Line up and wait 1-1-0, 3-1-4-5. Azul 4206 no solo, ao 53, olha, travestando em controle de solo, a frequência 1-2-1-9. 2-1-9 no 4206. Clear takeoff runway 10, 110 degrees, 1-3 knots. Clear for takeoff runway 10, 3-1-4-5. Avisar com tráfego. Desde agora, 274. 8-4-2-0-6, Azul 206, autorizado parte principal de Alfa, Juliette, portão 8. Deixa abaixo, Juliette, portão 8-4-2-0-6. Esquilo do Lutão 4. Padrão Whisky, quilos do Lutão 4. Série do 2231, essa é a medicação. Vai na proa de 4:45 para a chegada. A gente instalador 1-0-1-4, reteste 10 de cima. Afirmativo 1-0-1-4, ajuste da presente monitado para a descida. O passageiro 2231. É 02231, 2 para nível 050. Descendo para o 050, libera velocidade, senhorita? Sim. Bendito, liberado velocidade, passa dentro 2231. Esquerdo do funcionamento 2295, 1014 no ajuste, bom voo. Airborne 5-6, contact Salvador Departure 10.8. Salvador Departure on frequency 10.8, AM 3145. Salvador Departure, good afternoon, this is AM 3145, out of 1100 feet, climbing to level 340. now departure. And 31450, read a contact on departure, climb via direct departure step level 340. Climb via to level 340. Agência Major Alexandre Augusto. Gente, o Guardião 01 reporte no ponto de espera. Considere seu solo 57 a estacionar a frequência livre. O vetorinho do Juliette, chame o torno na frequência 169-95. Salvador Departure, Cam 3145, request to proceed direct to Lambda. Entre 145 e 3. Verify direct to Lambda, Cam 3145. Salvador, Papatango, Vitorinho e Juliette. Papatango, Vitorinho e Juliette, mantenha a espera sobre a vertical da SEASA, aguarda a autorização para aproximar. Para informação, temos um tráfego à sua esquerda. Um Airbus 321 da TAM, reporte visual com o mesmo. Sim, Vitorinho e Juliette, sou autorizado pelo controle, voar com a proa da 107. Se possível, mantenha a proa da RMAR e faz espera no setor, senhora. Se autorizado, Juliette. Sim, então mantenha a proa da RMAR, ou no mil pés. Negativo direto para a final da 107 devido a tráfego aproximando o capítulo principal. É, Juliette, voando pro da RMAR, temporada de espera pelo. Guardião 01 da presença autorizado com proa sul, aguardando transferência, o vento 1110 graus, 149. Patango e Sequilo Zulu, com único no PLB, 3 horas de autonomia, esperando Valença, aguarde, chame pronto para ataque, e o ajuste de altímetro no 014. Vitorinho e Juliette, está visual com um Airbus da TAM, à sua direita? Afirma, Vitorinho e Juliette. Sim. Estou no 90 na escuta da torre, Salvador. Boa tarde, passando agora o símbolo embaixo da base. 390, boa tarde, tráfego avisado para informação de tráfego à sua esquerda. Um Bravo, novembro 2, papá, a 1.000 pés, sem eixo do seu tráfego. Vento 1.000 graus, 1.39, pouso autorizado, estou no zero. E repouso, Andrés, bom rosa. Corre, o Guardião 01, no fora do solo, já com a trua do farol de papão. Zero 01 da presente controle, 120.80. 120.80, grato, Guardião 01. O Vitorinho e Juliette mantém o número 100, reporte reinterceptando o final do 90. Dá 17, corrigindo. Reporta reinterceptando o final do 97, Juliette. Reporte negativo, tem uma aeronave. Mantendo, Vitorinho e Juliette, mantendo o número 100, fazendo espera, fazendo 72. Tango, uísque, quilo, já se metrou no 0 no 4, reposto no ponto de espera da ótica. Adiã 01, prossiga. Patrulhamento preventivo em toda Salvador, está mantendo condições de vigor na escuta desse controle do Guardião 01. Vinte Juliette, autorizado final da 107, aguardando autorização para pouso. Jandaroma, confirme o local de sobrevoo, patrulhamento. Nós estamos em toda Salvador, senhora. No momento ele está na vertical da Lagoa da Baixa. Você está autorizado, 160 nível, via Golf 677, Pista no zero, saída Coral, controle 120.8 e o transponder 5103. Autorizado Vitória, nível 160, via Golf 677, decola da 10, saída Coral. 1208, controle 5103, é o controle do Azul 2591. Correto, Azul 2591, chama pro Chibó que acelera. Graças, 2591. Então, é com o Delta Fox, chama Torre na frequência 198, 2495. Sabatão Eco Delta Fox, autorizado final da 07, aguardando autorização para pouso como número 2. Vai para cheque no 00 graus, no 2 nós e a distância de altímetro no 0 no 4. Victor India Juliet. Autorizado pouso pista 107, vento 100 graus, 109 para pouso estável. Negativo, mantenha a posição, temos o tráfego para pouso na pista 107. Batango Vitor e Juliette, prossegue para Copacho. Sirena, Quebec, aguardando a indução para ingresso táxi. O Batango Vitor e Juliette, considerando seu solo 03. O Eco Delta Fox autorizado com os pistos no 7, vento no 00 graus e no 09, tráfego zero estado. Backup 1235, 734, 3145. Controle passageiro 2231, vai cruzar 070 para 050. Controle 2231, informa o tráfego na posição de 10 horas, 4 milhas, rumo nordeste, um papa alfa 32, mantendo 3.500 pés, não está na escuta do controle. Gente, passageiro 2231, informa o primeiro no multicast, posição de 11 horas, aproximadamente 7 milhas. Papatango, Vitor, Kilo, Quebec, controle. Prossiga. Vitor, Kilo, Quebec, mantenha zona para o de Paripe, letra para 1.500 pés. 1.500 pés na torre de Paripe, Vitor, Kilo, Quebec. Kilo, Zulu, autorizado, ingresso, a porta alinhada e pronta. Batango Delta Fox, consegue para Copacho? Sim. E se libere à direita agora para Fox, está na frequência livre. Considere seu solo ao 05. O Vitor e Juliette autorizado em ingresso pista no 7, aporte pista livre. É só autorizado então, mantenha a posição, aguarde o tráfego da tá, decolar agora. Está autorizado Campinas, nível 320, e eu estou zoluna 0 até Cubave, eu estou zoluna 6 até Cosmo, e após conforme o plano apresentado. Decola da 10, saída da EL, transição Mótiva, controle 120 décima 8, e o transponder 5061. Autorizado, autorizado Campinas, nível 320, via Prezulo 10, Cubado, via Prezulo 16, Cosmo, via 420 volt, via Caldão 10, Dael, Mônica. Controle 120 de Small 8, via Responder 5061, azul 699. Tá correto, azul 699, chama o pushback e acionamento. Chamará pushback e acionamento, 699. 2894, a sua identificação. Eu sou a chegada da Mara para nível 050 e ajuste no 094. Para nível 50, 14, 3294. Controle, pelo voo. Autorizada, Renato? Para 2231, autorizada, Renato, para pista no 0. Autorizada, Renato, então no 0, passarendo 2231, assim que possível, 2500. 2231, 2 para 2500 pés, 2504, repasse para a Serra Vitor 366. Estimativo foi entendido, autorizado 2500 pés, 1514, ajuste, foi ultrapassando Serra Vitor 366, passarei do 2231. Pode voltar. 3 autorizado, passando isso. Patango, Esquilo Zulu, Corredor Açã, o nome é Pai. Reporte no Travês Sarada Barra, atento para tráfego. Aproximadamente a 5 milhas, mantendo 310 do Guardião 01. Autorização para o 2500, passagem pela radial 245, Salvador Céu. Estilo Zulu, autorizado, direto de China, se prepara para 2500 pés. Oh, muito grato, tá? Estilo Zulu, ficar atento ao outro tráfego, porque ele já está cruzando 1200, 1100. Estilo Romeo S, prossiga via corredores, 1500 pés, da lista Salvador, na 094, reporte em direção ao corredor interlado. Passando Serra Vitor 366, passarela 2231. Passarela 2231, chama torre na frequência 118.95. Vai chamar a torre 118.95, passarela 2231. Torre Salvador, muito boa tarde, passarela 2231, passou Serra Vitor 366, tá visual com o campo. Passarei do 2231, muito Quebec, autorizado rotatória do presente. Quebec, para rotatória. Passarei do 2231, no tráfego avançado, autorizado pouso, pistão 0, vento no 0, 0 graus, 1, 2, 2. Autorizado pouso, não 0, passarei do 2231. Tony de Juliette, autorizado Cairo Lorenzo, 1000 pés, corredor Axé, pista 17. O controle 120.8, torre 1895 e o transponder 0160. E torre de Juliette, correto, despejamento, chama a torre 1895, passa lá.